Um é pelo amor, dois é pela arte. O três é parte que não sai no encarte. Não existe fim, onde há calor. Linhas quentes por onde o trem passou. Trem da vida, sou maquinista. Por todas as vias vou pra conquista. Lembro o Chorão dizia que o mundo é canção. Meu compromisso agora é música, ação. Foi o que sabota deixou, poeta não dorme. Não, poeta não morre, os versos imersos. Quem tem em mente o que se aprende não corre. Virei quase refém do meu verso em par. Mas quando vi como o dom, o universo está além de um mero lugar. Bem, é um belo lugar. Só espero chegar onde a paz está. Velhos rabiscos são ingressos pra eu entrar na história. Medos que aviso não impedem de eu estar em glória. Na mão. E a saudade no olhar. Talvez o que a vida pede só a morte dá. Para de respirar, maldade no ar. Visita sabotar em um bom lugar, não. Quero aproveitar, me lembrar que aqui tem tanto lugar que nunca vi. Sou Davi, pra perder gigante. Minha alma é grande, meu karma expande. Li algum tempo atrás, não entendi porque os imortais devem partir. Descanse em paz, ou te pi, mas jamais já is. Enquanto eu for capaz de te ouvir, entenda, desprenda do que te venda, de quem dá valor pra cash e renda. Não se venda, e sabe lá de onde cash compreenda. E após a morte até vire lenda. Coração na mão.